menino não brinca comigo. Gata selvagem, é um perigo. Eu fiquei muito louca, rasguei a roupa. Fogo no shot de catu. A pista toda já tomada. Amizade sincera já foi formada. Foi formada, foi formada. Amizade sincera já foi formada. Frita solta na balada. Não quero saber de nada. Spring love com você. Depois de três doses eu faço a Beyoncé. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Eu já passei no mercadinho. Passo contato lá daquele menininho. Eu tô chegando, daquele jeito. Se for sarrar comigo é bom sarrar direito. Dona do império que eu mesma construí. Então sai da minha frente que hoje eu vou me divertir. Se meu bonde chegar é pra colocar pressão. Sua cabeça pro alto, catuaba na mão. Frita solta na balada. Não quero saber de nada. Spring in love com você. Depois de três doses eu faço a Beyoncé. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. E faz shake nessa balada. Não tem conversa, é do meu jeito. Vira esse copo e tu tenha meu respeito. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão. Tentação, desça até o chão. Cabeça pro alto, catuaba na mão.